andar de monte a chave, a cara é perder os dentes. Longe da querida, os pente, a quem não precisa entende. Sonic, ciclone, age, ouvinte, resistente. Brooklyn, suga não, o sobrevivente. Age, age, age, sou sabotagem. Um bom lugar, lugar, lugar, lugar, lugar, um bom lugar.